Segundo 27, com a direita pela 040. Está autorizado, Pátio Uno e Índia, com a espera 295, ajuste no 0, 1-6. Partido 277, inicialmente da 310, com 190 ou no meio. Direita, Alfa Kilo, Pátio 3, 5 Lima. Direita, Alfa Kilo, Pátio 3, 5 Lima, Carmo, Zé, frequency 120.8, Merry Christmas, good New Year. Thank you very much, 120.8, Merry Christmas, American 230. Hello? Morning, American 230, 2000, climbing flight level 330. American 230, we just want to set the bus, but by having the passion, flight level 360. By the memo departure, flight plan route, flight level 360, American 230. Thank you. Delta, Poker Departure. frequency 120.8. Alterna 25345, Alterna 26985. Decimal 8. Hello, 1-3-0, Decimal 8, good night. You don't come to the corner. Passagem 2228, próximo passo. Pista 180 autorizado, deu a marca do plano. Vai dar uma zero, pula direita, ponto da por 1, transição e dá. 4-0-2, transpondo, controle 1-2-0, decimal 8. 5-2-7-6, para 2-3-9-0, vai a pista do passo. Technology Center, 5215, 125, 1685.